Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve: gostaria de saber se adicionar o entrevistador responsável por uma vaga de emprego no meu Facebook é uma atitude correta. Um amigo que trabalha na empresa tem o entrevistador nos seus contatos. Isso pode ajudar? E se eu não adicionar o nome dele, mas mandar uma mensagem via Facebook para ele dar uma olhada no meu currículo, isso caracteriza uma invasão de privacidade envolvendo seu trabalho? Olha, prezado ouvinte, por trás de todas as suas perguntas está um desejo: ser entrevistado e posteriormente ser contratado pela empresa. Para isso, nesse momento, o Facebook não irá ajudá-lo em nada. O Facebook é, na maioria dos casos, uma mídia social de pessoas conhecidas entre si. O LinkedIn, por exemplo, um site específico para a rede de relações profissionais, é muito mais adequado nesse momento. Coloque-se na posição do entrevistador. Receber um pedido de amizade de um desconhecido que mais cedo ou mais tarde vai pedir uma oportunidade de trabalho? Estranho, não? Muito mais fácil e objetivo é você telefonar para o entrevistador e se oferecer para uma entrevista. Diga que ficou sabendo, através de um amigo que já trabalha na empresa, sobre a vaga em questão e deixe a peteca para o entrevistador resolver. Chamar ou não chamar você. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.